parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada, e mais nada. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Roseli Ribeiro, em Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço ao Aldinei Pereira, todos da equipe da VGFM, né? A Roseli Pires, a Artemisa Matos, enfim, todos os nossos ouvintes maravilhosos aí de Vargem Grande do Rio Pardo e toda a região. A VGFM tem uma abrangência aí em 9 municípios. É sucesso total nosso programa aí em toda a região de Vargem Grande do Rio Pardo pela VGFM. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Rogério Alvarte, em São Paulo, no Estadão de São Paulo, ouvindo o nosso programa. Um abraço, Rogério, muito obrigado, viu? Minha querida Carliane Gomes também, aí em São Paulo, capital, ouvindo o nosso programa. Carliane Gomes, muito simpática, muito atenciosa lá no Facebook, né? Um beijo para você, viu, Carliane? Obrigado, viu? Aí em São Paulo, capital. Também nós temos a Suzy Maciel, em São Paulo, capital. Nós temos do meu amigo Dudamel, os amigos da Clipe.net, exibindo o nosso programa aí na Grande São Paulo. Também aí no Ipiranga, nós temos a Paulista FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Também os amigos da Transpaulista, Rádio Transpaulista Web, e operando também em 93 FM. Um abraço a todos vocês da Transpaulista exibindo o nosso programa. Os estúdios ficam aí em Osasco, em São Paulo, né? Também em São José dos Campos, nós temos a do Vale FM exibindo o nosso programa aí em São José dos Campos, Estadão de São Paulo. Um abraço. Um abraço, meu amigo Val Siqueira e todos da equipe. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Vamos em frente. Cristiano Araújo canta Lepo Lepo. Rapado com salário atrasado, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se fica comigo é porque gosta do meu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo e vai! Lepo-lepo com Cristiano Araújo. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha-ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo é tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo e vai. É tão gostoso quando eu ha-ha-ha-ha. No lepo-lepo, lepo. É tão gostoso quando eu Muito bem, muito bem. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Tainá Alves, em Santa Rita do Intueto, Estadão de Minas Gerais. Ela sempre interagindo comigo no Facebook. É muito legal, muito simpática, uma moça muito linda, viu? Aliás, você ainda não está no meu Facebook? Acesse a minha página, Diego Valadares. Ou então pelo e-mail, viu? diegos.valadares@gmail.com. Diegos no plural, tá bom? diegos.valadares@gmail.com. E a gente vai estar sempre interagindo, vai ser muito bacana, viu? Pode fazer pedido musical, pedido de alôs, que a gente atende com muito carinho. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão sempre comigo no Facebook. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês do Brasil inteiro, viu? Ao som da viola de hoje, traz para vocês Cantando Bonito. Os meus amigos Berlim e Carlos Royce cantam Canoa Furada. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar meu amigo Rony Carlos dos Santos, em Santa Luzia do Poroá, Estadão do Maranhão. Um beijo para Isa Torres,

nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rafael, com vocês agora, hein? Vamos curar tudo aqui? Segura assim. Agora é tarde. Chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde. Não fala nada, apenas deixa rolar. Edu Paulo e Matheus. Ricardo e Ronael. Beleza? Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Claudinei Botelho, Rádio Destaque FM, em Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, né? Aí no Estadão de Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Ronilson e a Adustina, os amigos da Adustina FM, no Estadão da Bahia. Meu amigo Rubens Gomes, aí em Vila Bahia, Mata Verde, né? Talismã FM, audiência total, nosso programa. Muito obrigado aí a todos pelo carinho da audiência, tá bom? Meu amigo Bira, da web Rádio Guaraí Esportes.com, em Guaraí, no Tocantins também, exibindo o nosso programa. Minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todo mundo. Meu amigo Carmo Pires, é o Kimberley Carmo Pires, passando por Brasília, nos visitando. E aí, Carmo Pires, meu amigo, seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão? Se melhorar, vira festa, né? Oh, então vai virar festa. Vai virar festa. Cada vez melhor, né? Tá tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. Passando por Brasília, visitando a gente, muito obrigado. Aliás, você sempre faz isso e eu fico muito feliz, porque você é um amigo que eu considero muito, um grande profissional da música, mora em Pires do Rio, Estadão de Goiás, porém, viaja pelo Brasil inteiro, né, Kimberley? Tá tudo bem? Nós temos sempre uma gratidão a todos vocês aqui, porque sempre dá apoio pra gente. E eu tenho muito prazer de voltar aqui, sempre que posso estou aqui. E eu gostaria de, nesse momento, estar abraçando todo mundo que está nos ouvindo, mas como não posso fisicamente, né? Então eu mando aqui um grande abraço, bem afetuoso, a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Pelas ondas do rádio, né? Kimberley, é porque você sempre teve suas músicas muito tocadas aqui em nosso programa, você está sempre por aqui mandando um alô para os seus ouvintes, para os seus fãs, né? Isso é muito importante. Mas você me dizia em off que está preparando uma nova música, inclusive um trabalho diferente do que você tem feito, né? Explica para os nossos ouvintes aí como é que é esse trabalho, qual é a real proposta dessa nova música, meu irmão, por favor. Gostaria que essas minhas palavras fossem ouvidas por todas as pessoas do mundo inteiro. Eu acho que você vai surpreender também, como eu vou dizer agora, que serve também para ti. Eu acho que todos nós, em qualquer atividade que nos propusemos a realizar, né, a gente tem que tentar ser bom. É verdade. Tentar fazer coisa boa para poder levar realmente coisas boas para as pessoas. O nosso público merece melhor. Eu acho que o cantor, o artista, o compositor, o ator, enfim, né, eu acho que ele tem que ter um pensamento de que ele é universal. É verdade. Tá? Nós podemos mandar mensagem através da música para todos os países, todos os continentes e todas as pessoas. Então, acho que nós podemos gravar, nós que compomos e cantamos, gravar em todas as línguas. Se a gente pudesse gravar em todas as línguas do mundo, né, Valadar? Para mandar para todo mundo. Mas enquanto isso não é possível, eu acho que dentro daquele limite que você consegue, a gente deve estar sempre tentando fazer coisa diferente. É verdade. E levando em consideração que eu sou um pesquisador do comportamento humano, sim, e eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que a humanidade hoje, ela está muito perdida, porque o mundo evoluiu demais, está perdida, realmente se perderam, esqueceram que os reais valores são os sentimentos humanos, é verdade, aquele que Deus colocou no coração, na emoção de cada pessoa, e isso, devido a esse mundo competitivo hoje, tecnológico, né? Fica anulado. É verdade. Eu disse anulado, porque na verdade nunca morre, porque Deus colocou ali, ela é a essência. É verdade. Então eu acho que nós vivemos uma época que tinha romantismo, alegria, amor verdadeiro, né? Sim. E hoje isso está realmente esquecido. Então eu me proponho estou gravando, estou em estúdio produzindo. Está gravando. É, uma música em espanhol. Vai gravar em espanhol. É em espanhol. Não é português em ou não, é espanhol mesmo. Eu sei. Porque eu estou focando todos os países do mundo que falam a língua espanhola para mandar uma mensagem exatamente falando isso. Maravilha. Mas aí é o seguinte, desculpa cortar o seu raciocínio, nós vamos ouvir uma canção sua e logo após a música, a gente vai voltar e você vai dizer que novidade é essa, que música é essa em espanhol, viu? Então tá bom. Canta para os nossos amigos do Brasil inteiro, Kimberley Pires, canta. Então pega eu, grande sucesso, hein? De amor e o desejo bateu, tá querendo pegar alguém pra pagar o fogo seu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Me leva pra sua casa, o seu bombeiro sou eu. Vou te ensinar umas cositas que ainda não conheceu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Carente de amor e o desejo bateu, tá querendo pegar alguém pra pagar o fogo seu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Me leva pra sua casa, o seu bombeiro sou eu. Vou te ensinar umas cositas que ainda não conheceu. Então pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, então pega eu. Muito bem, ouvimos aí, Kimberley Pires cantou para vocês essa linda canção. Meu amigo Valdir Ferreira Chaves, locutor aí da rádio São Francisco FM, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Ô meu amigo Valdir, o André Chaves, a todos vocês aí da São Francisco, muito obrigado, viu? Brevemente estaremos num grande show. Diego Valadares fazendo um grande show em Porto Franco para toda a região. Meu amigo Kimberley, mas diga aí para os nossos amigos, ouvintes, que novidade é essa? Você está gravando essa música em espanhol? É uma versão? Como é que é? Não, é uma composição minha e a mensagem é exatamente mostrar isso, que o mundo está precisando de resgatar os valores, sim, resgatar os sentimentos, o romantismo e renascer o amor no coração. Sim, com certeza. A que está faltando é uma mensagem que eu quero mandar para o mundo, porque eu sei que as pessoas estão carentes. Eu mostrei para algumas pessoas antes de gravar, muitas pessoas choram. Nossa. De emoção, uhum, que a música é realmente uma mensagem forte. Exato. E as pessoas que estão nos ouvindo agora vão conferir depois que isso é uma realidade. Com certeza. Agora, a música retrata, ou seja, volta alguns anos aí, faz uma retrospectiva, né? Relembrando a música que foi tema do filme Dil, como te amo, é isso mesmo? Ah, com certeza. Dil, como eu te amo. É, na verdade, eu peguei um pouco dessa época, né? Onde as pessoas iam assistir o filme Dil, como te amo, e saíam do cinema chorando. Muitas pessoas que de uma idade um pouco mais avançada viveu essa época. E também pessoas, que o filme é sucesso até hoje. Sim. A cantora Gigliola Cinquetti, que é a que cantou a música Dil, como te amo. E a música Nono Letá, que é sucesso mundial, transmitiu na época um grande romantismo que eu vivi um pouco. Então eu falo dessa época, que saudade que eu tenho. Maravilha. Daquele tema do romantismo. Então eu mostro que o mundo perdeu, mas depois eu mostro no final da mensagem que nós precisamos resgatar isso, tá, porque certo. É la essência de la vida. É, vai ser sucesso. Olha, lançamento de primeira mão aqui. Ok, mais ou prometo. Menos dentro de 20, 30 dias. Prometo, né? Prometo. Maravilha. Acho que uns 15 dias, 20 dias, eu estarei trazendo aqui primeira mão para todas as pessoas, para emocionar milhares de pessoas. Milhões de pessoas que vão ouvir através do seu programa, que nós precisamos resgatar os nossos sentimentos, que é a essência da vida. Tá certo. Kimberley Pires, muito obrigado, passando por aqui para nos abraçar, abraçar os nossos ouvintes, tá bom? Um abraço, meu irmão, e até breve com um novo sucesso. Eu que agradeço, podem aguardar, porque vai ser uma grande surpresa, muito bom, graças a Deus. Sucesso, meu amigo! Paulo Terra canta, em meu corpo vai grudar. Olha aqui, dentro dos meus olhos, e vai ver. Destruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar. Mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. E meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim, dentro de nós. E nunca mais vai deixar de me amar. Vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim, dentro de nós. Olha aqui teus olhos e vai ver. Nascer fruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar. Mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Eu te amo, te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu. Meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor. Tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. E nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim. E o amor vai voltar a reinar dentro de mim. Mim. E o amor vai voltar a reinar

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.